quem chegou no meio do terror, da favela defensor, parceiro gueto. Pra quem não botava fé, acredite se quiser, Zé Polvinho, Zé Mané, sai da bota e engata ré. Porque aqui malandragem é só quem é e quem não é, corra atrás do prejuízo se puder. Zé, não sou seu fã, dos anti-ralé, não sou fã, prossigo em pé, SP Butantã. Sou digno de origem, preto mec, mas não só na cor, trago no peito o respeito e o valor. Joe, eu tô que tô, sou o puro veneno, pronto pra arrebento, sem essa de meio termo. Sigo no ar, que seja pra rir ou chorar, tô no mundão, sujeito a perder ou ganhar, mas nem se fada. Eu sou fã de comédia, é mal que manifesta, a mente altera, me estressa, vê se me erra, sai pra lá, me erra. Eu não tô na tela não, eu não sou novela, sou periferia, gueto oeste é o meu lugar. Patifaria por aqui não pode entrar, nunca fui de pagar simpatia pros coxinha, pra politicagem, pilantragem, Zé Curvinha. Firmão sempre aqui, ontem, hoje e amanhã, dos canalha parasita eu não sou fã. Eu não sou fã, Zé Povinho eu não sou fã. Eu não sou fã, pilantra nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim sempre aqui, SP Butantã. Eu não sou fã, de Zé Povinho eu não sou fã. Eu não sou fã, pilantra nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim sempre aqui, Gueto Oeste Butantã. Não dá pra ser, me diz, sou fã de quem? Confiança em alguém, pilantra tem mais de 100. Sei que também sou refém da trairagem que tem, muitos se foram pra além, não quero mal de ninguém. Eu tô a bamba, carrego comigo fé e esperança. Eu tô a bamba, de Zé Povinho eu quero é distância. Eu tô a bamba, não quero ver inveja e ganância. Eu tô a bamba, porque sei que manifesta e toma conta. Eu nunca te vi na capa do gibi, mas sei que quer meu fim, truta a corda pra cuspir. Tô aqui se quiser e na hora que quiser, testa febre de mané só pra ver qual é que é, mano. Ai, tropa do Mussum em ação, segue sempre na missão, mandando um som pros irmãos. Sangue bom, sabe bem qual que é. Um bom capítulo nunca berra tipo você, certo? Porque é assim que é e é assim que tem que ser. Atitude, lealdade, proceder. Demorou, SP lá do Oeste Butantã. Pede break por aqui, não tem fã. Eu não sou fã, de Zé Povinho eu não sou fã. Eu não sou fã, pilantra nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim. Sim, sempre aqui, SP Butantã. Eu não sou fã, de Zé Povinho eu não sou fã. Eu não sou fã, pilantra nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim, sempre aqui, Gueto Oeste Butantã. Ninguém tá nem aí se você tem algum problema. É sempre assim, cada um com seus esquemas. Por isso o que falo, faz que faço, sigo a minha. Eu não sou fã de pé de breque, pilantra traíra. Eu sigo assim, sou assim, vou até o fim. Sempre ficando ligeiro, vendo o melhor pra mim. Chega aí, escuta aí, sente a pancada sonora. A ideia é boa, doidão, não é de jogar fora. Agora é a hora, faça a sua e corra atrás. Não seja fã de quem fica fazendo leve trás. Nunca quer paz, só rotina sujeita à maldade. Com tititi é assim, destrói amizade. Verdade, é difícil procurar, entender. Por essa e outra sou fã de Deus e vou dizer que quanto mais conheço os mano, mais gosto do meu cachorro. Lealdade é que falta pra alguns, e não sou pouco. Se você se interessou pelas minhas ideias e me entendeu, não seja fã de Zé Povinho, morou? E faça o seu, pois aqui a ideia é 100% atitude. Parceiro que é parceiro, escuta e não se ilude. Eu não sou fã de Zé Povinho, eu não sou fã. Eu não sou fã, pilanta nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim, sempre aqui, SP Butantã. Eu não sou fã de Zé Povinho, eu não sou fã. Eu não sou fã, pilanta nem se pá, nem se pã. Eu não sou fã, resolvo sem deixar pra amanhã, sigo assim, sempre aqui, Gueto Oeste Butantã. Manos urbanos, Zona Oeste de São Paulo, Gueto Oeste, sangue. É nós mesmo no bang, nós mesmo no bang. Demorou, demorou, negão, demorou.